parou. Tente, mas quer que o reporte uma outra vez de Pitoc. Aérea 2281 na linha, mantém cabeceira no zero. Copa Golf no solo 47, livre à direita, solo 121, décimo 9. Fox, Papa Golf, qual a parte de destino? Aerostar, ciente, táxi autorizado via Alfa, ingresso na Juliette, cruze o pátio principal e reposte na Lima. O senhor tem conhecimento do aeródromo? Vai bater 1-0, 1-7-3-8. 1-7-3-8, chame torre, 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, até logo. Confirme para o controle? Azul 4082. Azul 4082, bom dia, na chegada da Mari, desça até o 050. 050 da Mari. IP5220, desça para 2000 pés, o ajuste é 1-0-1-4, está autorizado de LSXC, reporte localizador. Reportará localizador, desça para 2000, ajuste 1-0-1-4, IP5250. Travado visual 1-0. 1-7-3-8, a frequência da torre é 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado. Vai que te olhar, autorizado até papai, pode ter ingresso. Então, Salvador, muito bom dia. Gol 1-7-3-8, sinal, baixar travado. 1-7-3-8, bom dia. Livre pouso, opção 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, gol 1-7-3-8. Torre, o Papa Romeu, Mike, aqui o Victor, na Torre de Farol. Tu informa que não recebo o transponder. Na Farol, Itacuã, Mike, aqui o Victor. 3281, contato radar, subindo para 1-0-0 na saída Coral. Autoriza a curvada presente na Coral. Autorizado. Para a confirmação, foi feita uma CHG. Alterando o destino de Porto Seguro para Lagoa de Santa. Solicita quando possível para o direto de Arubi. Gente, Força Aérea 2281, mantenha a Coral e aguardando a coordenação. Irá pousar em Lagoa de Santa. Afirmativo, o destino final será Lagoa Santa, Minas Gerais. Para o cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, reportando a final da 1-7, Mike é com Vitor. Reportará a final da 1-7, Mike é com Vitor, agora curvando à esquerda na retaguarda do gol. Negativo. Valeu. Mike Chain Alpha, a linha decola sem parada. Não entendi. A linha em decola sem parada na nossa cabeceira? Alma 7, sim. Autorizado então em ingressar e reporte a linha ali, pronto, Mike Chain Alpha. Vamos estar na próxima, Alma 7, Mike Chain Alpha. P2281, foi direto Coral na presente. Direto Coral da presente, 81. Uno 738 no solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. O Zetuno está voando Coral? Está com o voando da presença. Solo, bom dia, Gol. 1738 livrou. O 738, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 02, 738. Tinha uma aqui com o Victor, que tirou uma pessoa falando interessante, pouco. Aguarde para o cruzamento, aeronave que for na Quebec. Aguardando pista livre, vamos visual para a aeronave na cabeceira no 7. Aqui é com o Victor. Foi saltou, bom dia, TIP 5220, no localizador. TIP 5220, bom dia, continua a aproximação, não pode iniciar o baixo travado. Continua a baixo travado, 5220. Na próxima, vai 7, vai chegar. Aquele alfa livre decolagem, pistão no 7, vento 100 graus, 109. Decolagem no 7, vai chegar. Utilizado de aerobásico com direção para pouso, aeronave já se encontra em rolagem no 7. Prato, Mike Vitor informará. Terra na chegada Mari, desce até o 050. Chegada Mari, 050, já foi ao certo. Juliette Victor Charlie, o sonamento é critério, aguarde para táxi. Sola, gol 1260, pushback, sonamento 08. Autorizado, chama para início táxi 1260. Chamada para o táxi 1260. O Mike é com o Victor, livre pouso, opção no 7, vento 090 graus ou no 09. Livre pouso, Mike é com o Victor agora na curta final. Gente, mas por favor, firme essa posição e aguarde para cruzamento. Temos uma aeronave já prosseguindo para pouso no 7. TIP 5220, vem da chat checado. TIP 5220, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 090 graus, 109. E pouso 5220. Mike Charlie Alpha, do Coda 54, controle 120, decimal 8, bom voo. Confirmando o controle 208, o Mike Charlie Alpha. Se não transponde, não recebo e chame a torre 18095. Mundo 18095, chamando a torre. Controle, bom dia, Papa Tango, Mike Charlie Alpha, decolou no 7, passando 2510. Mike Charlie Alpha, contato radar subindo para o 180 na saída árvore, será de condições de cruzar uma centena a 15 milhas? Afirmativo, Mike Charlie Alpha. Sim. Serra Serra, prossiga. Cuidado Serra Serra para Serra 90 e Serra 90, está no trajeto de situação. Eis, ajuste 9014, autorizado de LS, tem que ser reporte de localizador. Autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, a retaguarda do tráfego na frente da 1-0. Você pode tirar o sinal de KRMA? Na retaguarda. Atualizado o cruzamento na retaguarda do tráfego de Yankee CA. Dito, livrou a 1. Aqui é convido o solo 56. Vou estacionar a frequência livre. Frequência livre, bom dia. Pagou o futuro para o cruzamento do ano 7? Papacão de Serra, Serra, cruzou. Segue para Serra Novembro e Serra Novembro. Bem que Serra Serra não, tráfego informado no setor norte. Você pode tirar no solo controlado? Sem tráfego reportar, reportará no solo controlado. Bem que Serra Serra. Trip 5220 no solo 57, livre à direita, solo 121, décimo 9. Vamos direito, solo 219, vamos ver. Eita. Vai, você vai. Como 260 vai iniciar no 08? Já iniciou. Já iniciou, bom, 260. Ciente. Faltou o clip 5220, vamos ver. 5220, táxi autorizado, Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3. Autorizado ingresso, pode ser o no 7, linha no pronto. O Papatango, né, que serra a serra, visual com o local de pouso, levando a frequência. Dois Salvador, o Papatango, né, que serra a serra, visual com o local de pouso, levando a frequência. Linha que serra a serra, considere-se seu pouso aos 59, frequência livre. 59, frequência livre, grato. Bom dia. Bom dia. Solo Salvador, boa tarde, gol Bono 9250, ciente da informação Juliette, solicito autorização para Recife. Um minuto, cópia para Recife 9250. Escuta. Juliette Bravo Serra, desça para 2 mil pés, o ajuste é 10114, autorizado ILSXC, reporte localizador. 2 mil pés, ajuste 10114, reportará localizador do X-Ray, Juliette Bravo Serra. 281, voltando, autoridade de Guarulhos. Rosário 2281, no centro Recife, orientou que mantenha a coral. Com ajuste no 0 no 4. Tá, Trinca e Alfa, boa espera. Relator 529. 0 no 4. Torre Salvador, azul 4082, bom dia. Azul 4082, bom dia. Continua aproximação, repete iniciar no machado travado. Bota lá. Lines 238, clear to pushback and start up, call me for taxi. Alright, clear for push and start. I think we're going to have to hold on that right now. We're working on an issue. We'll call you back. Controller Juliette Victor Charlie, decolou na sua escuta 5431. Juliette Victor Charlie, contato radar, subindo para 100 na saída árvore. Uma centena árvore, Juliette Victor Charlie. Just a little bit, we'll call you back. Okay, okay. Thank you. Zero 82, cheque, trem livre, pouso, que são no 0, 090 graus e no 09. Baixei, já voo 9250, pronto para copiar Recife. Autorizado Recife, 350, via Paris 58. Pucaraca já subida, curva esquerda, ponta decolagem 5462, é o código 5462. E o controle 119, corrigindo 1208. Espera, dá 1-0, pronto, 1-2. Correto, 9250, chama para posicionamento. Estabilizado no ILS da 10, jet Bravo Serra. Gente, agora chame torre 18.95, jet Bravo Serra. Torre 118.95, boa Serra. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Juliette Bravo Serra. Está estabilizado na final da 10. Juliette Bravo Serra, bom dia. Continua a aproximação, rodando pista livre. O ajuste no 04. O Juliette Bravo Serra, a intenção é 1-7, tá prosseguindo para 1-7. Gente, Juliette Bravo Serra, plano cancelado, 04. Autorizado, base pela direita, pode tirar do 1-7. Repetir pro Serra. Plano cancelado 04, autorizado girar base pela direita, reporte na final da 1-7, Juliette Bravo Serra. Autorizado girar base pela direita, reportará na final da 1-7, Juliette Bravo Serra. 1-2-0, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, 1-2-0. Salvador Azul, taxa 0-2-0, na 4-0-8-2, táxi autorizado via alfa, chame antes da Juliette. E a Alfa chamará antes da Juliette, 4-0-8-3. Nós que é Bravo no 208, seu controle Salvador. Salvador, Salvador, passa a Romeu, Nós que é Bravo. Romeu, Nós que é Bravo, prossiga. Decolou do CRMA Coimbra, senhora, vai com prova de Valença, vai bater 510 com um abando, porta lotada, é o 0165, Romeu, Nós que é Bravo. Gente, o Melso Cabral mantendo 500 pés, irá pousar em Valença? Sim, Matheus. Como se estimado para o pouso? Mais 40 minutos. Obrigado, Matheus. O Melso Cabral, gente, Valença, mantendo as condições visuais, é porte 2.0 milhas fora de sol. 2.0 milhas fora, vamos ver o problema. Mike, charge alfa controle. Como seu estimado para o pouso? Será os 1-4-5-4, mais calhado. 1-4-5-4, copiado. Agora chame o centro Recife na frequência 1-2-8-8. 2-8-8 vai chamar mais calhado, quadrado, bom dia. Bom dia, bom. Controle Salvador, bom dia. Voo 1260, cruza 1500. Corona 260, bom dia. Contratado, tá subindo para o 390 na saída PUCA. 390, saída PUCA. Jet Vitor Charlie, informe seu estimado para o pouso. Embrumado, o 1515, Jet Vitor Charlie. 1515, copiado. American 238. Go ahead. We're ready for push and start now. Thank you. Clear to push back and start up. Call me for a taxi. I cleared for push and start, American 238. Salvador, gol no 777, bom dia. No 777, aguarde cópia para Porto Seguro. A sua escuta. Motel prosseguindo. Desregarde. Entenda aí o seu limotel. Papatango, hotel Lima, até o recebe o controle agora? Primeira nave que fez a ponte? Direto de São Charlie, o hotel Lima, hotel, copiou o controle? Vitor Charlie, informe ao hotel Lima, hotel, mantendo 500 pés e se lá prosseguir pelo corredor achei, estacionado 0214. Estacionado 0214 e se vai... prosseguir pelo corredor Axé, o Axé Lima Hotel. Vitor Charlie, grato pela ponte. O motel está mantendo 500 pés, irá prosseguir no corredor Axé? Aérea 2 do Noituno na escuta do controle. Aérea 2182281 na escuta do controle. Adicione o código 5176 e chame Ilhéus na frequência 120.1 e serviço a dar terminado. Passou o coral agora. O Lima Hotel na escuta do controle. Vonda 0214, confirme. Hotel Lima Hotel está autorizado direto Farol da Barra, reporte Farol da Barra. Um minuto para a copiar Guarulhos, 3895. Guarda. Quatro jets de Tocha. Nada, acompanha. Frequência livre. Vitor Charlie, gostaria de fazer mais uma ponte com o Hotel Limotei e perguntar o destino e o tipo de equipamento. Ok, destino aeronave do Hotel Limotei. Confirmando o equipamento e a procedência. Bem, qual destino? Ela está perguntando o destino, viu? Já tive que achar a procedência. Procedência foi qual, Hotel Limotel? Já, Salvador? Copiado. Obrigado, já tive que achar. Cara, disponha. Se precisar, tá zero, chame o centro Recife na frequência 12685. 12685. Vou 920 para o ponto de treinamento, botão 10. É o número 12 no setor aguarde. Bono 777, pronto para cópia? Pronto, cópia 777. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 340, via pelo ISC 50. Subida da EL, Leda, pose direto, Porto Seguro, primeira curva direita, 5446 é o código, 1208 é o controle. Tel Lima, Tel, controle. 01 pelo ISC 50, da EL, Leda, seguro, com curva direita. 5446 transponder e 1208 controle, gol 1777. Correto, chama para pushback acionamento. Já vai lá. O Hotel Limotel é o transponder. Cleartex via April 1, India and Alpha on holding point, contact the tower 118 decimal, correction, 120 118 decimal 95. Okay, Tower 1895, India Alpha American 238. TAM 3895, pronto para cópia. Copio, TAM 3895. Guarulhos aprovado, nível de voo 340, via Presolono 6, subida da EL, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, o código 5441 e o controle em 119, corrigindo 120 decimal 8. Ativo autorizado nível 340 via Upper Zulu 16 na Dael, Leda Bridge, Atena 5441 e um controle 208, da 3845. Correto, chama para pushback e acionamento. Prossiga. Quanto tempo espera? Está autorizado. Estava aguardando apenas a passagem do América à retaguarda. Chame para a gente táxi. Demora para o táxi. A Parra, meu GS Vitor Tchalha, controle. Gente, agora vai chamar o Cito Recife na frequência 128.8 e muito grato pela ponte, bom voo. Recife 128, muito obrigado também. O seu também. American 238 flew to land up in Tekafu, and 10 wind 100 degrees, 10 knots. Clear for takeoff runway 10, American 238. Aeronave acionada 5405 na escuta do controle. BO, Oscar Romeo, prossiga. Polo Gol 920 para o táxi. Com 122 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna natal. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1014. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, 2914, no 9200. Os pés vão ingressar no corredor, vai o farol da Barra. Proposta ideal para a descida. Está autorizado manter Itapuã, mas próximo tem condições de descer para 510. Autorizado, o ajuste em Salvador é 10104. Reporte para descida. É um... American 238, airborne at first at 21. So for the approach 120.8. 0.8, bom dia. Do 4076 na chegada Mari, desça para o 050. Hotel Lim Hotel na escuta do controle. Chame a torre na frequência 18.95. Salve, Edward Departure. Bom dia, American 248. Is climbing through 2.5 for flight level 340. Moment departure, slot transition. America 238, bom dia, radar concept, climb 2.5340, moment departure. That's correct. Afirmativo, passa na final da 17, o hotel Lima Hotel. 0.0 a Lima tem que ser 0. A Lima tem 0.0. O 9250 livre de decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 139. Decolagem 6200 na chegada Mar, desça até o 060. Inicia a redução para 2509. 6200-2509, descendo para o 060. 6200. Airline 238, climb 2-3-0-0. Okay, you'd like us to climb clearance now to fly level 300 for Burlington 238. Hotel Lima Hotel, autorizado. Pouso de sol no 7, vento 100 graus, 109. Alfa. 225, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, boa tarde. Subida coral, curva direita, pista 17, 0260 é o código, 1208 é o controle. Controle Salvador, gol 9250. Gol 9250, contato radar, subindo para o 350 na saída PUCA. Saída PUCA, nível 350, gol 9250. Romeu Lima Lima Alfa, acionamento a critério, reporte para táxi. Salvador, bom dia, 3204, passa 185, 170. 3804 na chegada Mari, desça até o 070. A Mari até o 070, poderia voar em SAP, já presente? 3804, mantém a chegada, será o número 3 na aproximação. Tá ciente, a chegada é até o 070, 3804. Confirme a DI, seria o hangar? Ciente, tá autorizado então prosseguir para o pátio 3, hotel e motel. Aqui via pista 1-0. Tá autorizado aqui o ingresso pela pista 1-0 para prosseguir para o pátio 3. American Line 238, contact descent frequency 126.85 and bad push. Okay, switch to 126.85, American 238. Buen dia and Merry Christmas. Thank you. Ilhéus. Autorizado Ilhéus, nível de voo 3, corrigindo 180, conforme a rota do plano. A subida será da El, leida após Ilhéus, primeira curva direita após a veiculagem. 5463 é o código, 1198 é o controle, corrigindo 1208 é o controle. Tá 3804, desça para 4000 pés, o ajuste 10 no 3. 4000 no 0 no 3, 804. Para posicionar. Não sei.